Uma tinta que no dia que não pinta fica feia. Tem uma barca que no dia de fusarca fica cheia. E a mulata que tem ouro, que tem prata, que tem tudo, é quem grita pega a bola.